CD Volume 1 da aparelhagem Mini Pressão. É sucesso por onde passa. Acordei, estava em seus braços. no filme tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Jonas Cardoso, Bruninho e o comandante Frank Silva. Quero te encontrar, meu bem, e de novo te amar, fazer você feliz. Eu entendo, você tem que ir, mas me entenda, eu não vivo sem ti. Aparelhagem Mini Pressão. É sucesso por onde passa. Pensando em ti, no quarto sinto tanto frio. Eu... iluminação para o seu evento. Fone 9-9105-2209. Eu quero te amar e ser.